gente viveu foi especial. Lembro dos beijos, dos carinhos, nossas noites de amor. Paixão ardente como a nossa não parecia normal. Um furacão de tsunami, tempestade de amor. Falando sério, o que eu queria era um replay de nós dois. Num quarto escuro, reviver a nossa cena de amor. E na loucura de uma noite não dá bola pra razão. Então escuta o que diz esse meu coração. Quero me embriagar. Falando sério, o que eu queria era um replay de nós dois. Num quarto escuro, reviver a nossa cena de amor. E na loucura de uma noite, não dar bola pra razão. Então escuta o que diz esse meu coração. Quero me embriagar. Quero me embriagar em teu cheiro pra perder a noção do tempo e nos seus braços morrer. Chama.